São Barnabé é o protetor dos tecelões e dos missionários, padroeiro de Milão, Florença e da ilha de Chipre, onde nasceu. Judeu, descendente da tribo de Levi, chamava-se, na verdade, José. Mas quando se converteu ao cristianismo, os apóstolos de Jesus passaram a chamá-lo de Barnabé. Por quê? Por seu extraordinário dom de acalmar e consolar as pessoas aflitas. Isso mesmo. Barnabé é um nome que significa filho da consolação e da exortação. Ou seja, alguém que sabe muito bem fazer essas coisas. Na Bíblia, as pessoas davam muito valor ao significado do nome para a construção da identidade de alguém. A mudança de nome é prática bastante comum quando se quer enfatizar a importância da missão que uma pessoa assume. Por exemplo, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que significa rocha e firmeza, já que ele teria uma grande missão na igreja. A mudança de nome serve também para marcar uma mudança radical de vida. Por exemplo, o fariseu Saulo, perseguidor dos primeiros cristãos, depois de convertido ao cristianismo, passou a ser chamado de Paulo. Quem nos dá a conhecer Barnabé é o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos de Jesus, mas, nas primeiras comunidades cristãs, apóstolo era não só um dos 12, mas todo aquele e aquela que realizava atividade de pregação, de anúncio do Evangelho. De fato, Barnabé atuou muito na evangelização junto com o apóstolo Paulo e sua equipe, principalmente pregando aos não-judeus ou gentios no início da expansão do cristianismo. Lucas, que foi membro também dessa equipe por algum tempo, descreve assim a pessoa de Barnabé: um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Barnabé não mediu esforços para que entre os cristãos de sua comunidade ninguém passasse necessidade. Chegou a vender bens para que os pobres fossem socorridos. Era também um homem que acreditava no potencial de mudança das pessoas que cometem erros e que precisam de uma segunda chance. Quando ninguém acreditava na mudança de vida de Saulo, grande perseguidor dos cristãos, foi Barnabé quem o acolheu, deu testemunho positivo junto aos apóstolos e tornou-se seu companheiro de missão. Depois, Paulo veio a se tornar o grande apóstolo missionário da igreja. Anos mais tarde, quando o próprio Paulo não quis que um membro de sua equipe, Marcos, continuasse com eles, por este tê-los abandonado num momento de dificuldade em uma viagem missionária, Barnabé acreditou na mudança do jovem. Separou-se de Paulo e tornou-se companheiro de Marcos na missão de evangelizar os gentios. Depois, Marcos veio a se tornar o conhecido evangelista. Todos precisamos de uma segunda chance na vida. Por isso, precisamos muito de pessoas como Barnabé ao nosso redor. Pessoas que nos acolhem quando mais precisamos, que por seu apoio e amizade nos permitem superar a baixa autoestima e dar a volta por cima. Barnabé esteve presente, juntamente com Paulo, de forma determinante no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Neste acontecimento, tratou-se da evangelização dos não-judeus. Foi quando se decidiu que um gentio não precisava ser circuncidado e seguir todos os costumes judaicos para ser cristão. Segundo a tradição, quando Barnabé anunciava o Evangelho em uma sinagoga de Salamina, cidade de Chipre, foi interrompido por um grupo de judeus fanáticos. Em seguida, foi arrastado para fora da cidade e morto, apedrejado. Era o ano 61. Atualmente, seu túmulo encontra-se no mosteiro construído em seu nome, em Salamina, lugar de intensa peregrinação, sobretudo por aqueles que venceram situações de grande aflição e desejam agradecer a Deus essa graça alcançada através da intercessão de São Barnabé. Sua festa é celebrada na liturgia da Igreja Católica no dia 11 de junho. Ó querido São Barnabé, homem bom, de profunda fé e grande amor no coração, foste escolhido pelo Espírito Santo e pelos apóstolos de Jesus para levar a muitos lugares a Boa Nova. Intercede por todos os que se colocam a serviço do Evangelho para que, como tu, assumam com fidelidade e paciência os desafios que a vida de fé coloca a cada dia. Que obtenhamos de Deus a criatividade e as forças necessárias para nunca desanimarmos diante das dificuldades do caminho. Continua, glorioso apóstolo, a interceder junto de Deus por todos os aflitos deste mundo. Amém.